Spider-Man does whatever a spider can. It's a web in his eyes, just like flies again. Here comes the Spider-Man. Tripcast. Estamos começando mais um Tripcast. Estamos hoje aqui com a presença do recluso Lucas. E também contamos com a presença do caricato Magaren. E também estamos com o dono de pensão, Marcos. E também estamos com o questionável Mônio. Você acabou de roubar o que eu ia usar. Eis a questão. Eis a questão. Olha isso. Esse personagem não pode participar do Facebook. Mas voltando, né? E como sempre, esse bando de desocupado aqui está reunido graças aos esforços do estranho Eric. Ah, beleza. Conseguiu escapar aí. Exatamente, hoje vamos falar sobre um artista que quase nunca a pessoa faz um programa exclusivo pra ele, né? Mas eu não lembro de ter visto nenhum. Pois é, mas é extremamente importante, principalmente aí pro universo do Homem-Aranha, que é Steve Ditko, né? E olha, como a gente sempre faz as coisas super, ultra, hiper, mega planejado, segunda-feira é o aniversário dele. Não, mas, por incrível que pareça, isso daí foi proposital. Ah, foi. Porque eu coloquei esse tema eu planejei pro ano todo, eu coloquei assim, Steve Ditko, tem que ser no final de outubro, porque o aniversário é dia 2 de novembro. Entendeu? Ah, nesse caso específico. Os outros também são planejados. Pô, tá tudo nas planilhas, no Magaren. Não duvida, não. É só olhar a data de criação da planilha, né? Mas principalmente porque ele faz redondos 88 anos, né? Olha só. Vai viajar no tempo? Ah, não, isso se fosse milhas por hora. Então, bora falar de Steve Ditko. O bom é que nem precisa sair de casa pra isso. Igual ele. Eu tenho que dizer uma coisa, mas você não vai gostar. O que que é? Publicaram uma matéria na Scientific American sobre a nossa teoria. Eles odiaram? Não, eles adoraram. Eles só tinham coisas boas a dizer sobre ela. Então, qual é o problema? Eles não mencionaram seu nome na matéria, só o meu. Sério? Eu sei, não é justo. Olha, talvez seja melhor você não ler, vai fazer você se sentir pior. Cooper e sua equipe? Você tem que saber que eu não tive nada a ver com isso. É. Pelo menos mencionaram a teoria, é isso que importa. É, você tem razão. É exatamente igual a quando o Stan Lee e o Steve Ditko criaram o Homem-Aranha. O Stan Lee pode ganhar todo o crédito, mas o Steve Ditko sabe que foi tão importante quanto. Mesmo que o Stan Lee participe de todos os filmes da Marvel, e seja muito mais rico, e tenha um nome conhecido, sabe? Enquanto que, quando você diz Ditko, parece uma empresa que faz ditados. Isso não tá ajudando. Eu daria mais exemplos, mas todos em sua posição são tão esquecíveis. Então, Stephen J. Ditko, né? Que é o nome completo. Não faço. O que é o J do nome dele? Jameson. Ah, eu pensei nisso e pensei na mesma coisa que o Homer. J. João. Stephen João Ditko. Deve ser J igual o Homer. J. Pronto. Ok. Steve Ditko, mais conhecido por os fãs da Marvel, né? Como Steve J. Ditko, mais conhecido como Steve Ditko. Stephen, olha. Stephen, igual o Dr. Strange. Ah, é Stephen Strange. Esse nome não é estranho, né? Exato. Mas é mais conhecido pelos fãs da Marvel, né? Como co-criador de Homem-Aranha e Doutor Estranho, né? Principalmente Homem-Aranha nesse site aqui. Mas vamos falar um pouquinho, né, sobre Steve Ditko, como que ele começou, onde que ele trabalhou, as confusões, né? Altas confusões. Ele é uma coisa, hein? Tecnicamente muito mais criador do Homem-Aranha do que o próprio Stan Lee. Vamos falar, é assim, ele começou, aí ele criou o Aranha, aí ele se trancou no quarto, fim, pronto. Ele entrou num quarto, se fechou, abriu a porta, ele não estava mais lá. Tchan! Coitado do cara. Aí alguém ainda falou, nossa, que estranho. E ouviu uma bateria, né? Tudo muito. É que ninguém percebeu que ele era rastejante. Então, hoje o Lucas tá participando com a gente, né? O Lucas, ele entrou pro Aracnofã há pouco tempo, mas toda semana tem pelo menos uns 4 textos dele lá, né? De multiverso aracnídeo. E o meu, não esqueça do meu. Então, Steve Ditko, nascido em 2 de novembro, né, de 1927. Olha só, o cara tá novo. Faz tempo, novinho. Ele começou a trabalhar. O Pega-Sol deve estar no ouvido. Tristeza. Eu tinha visto alguma coisa falando sobre... Ele cresceu, né, sendo fã de quadrinhos e tal, e ele entrou na escola daquele artista lá, Jerry Robinson, né, que é do Batman. Filho do Robin com o Batman. Ah, tá, estamos descobrindo, mas Steven Jerry Ditko. Olha só, pode ser. E aí ele teve aula de desenho lá e tal, e o cara era extremamente dedicado, né? Tipo, essa galera que fica de 8 da manhã a 8 da noite estudando sem parar, né? Que coisa, não. CDF. Maluco mesmo, na minha opinião. É nerd mesmo. É, assim, pelo que eu vi, era estudando que eu falo o desenho em si, né? Eu acho que é porque o cara queria tanto trabalhar naquilo lá que ele se dedicava o máximo, né? Então, parece que foi em uma das aulas lá, alguma coisa assim, que o Stan Lee foi levado como convidado e talvez foi aí o primeiro contato dos dois. Né? Era na época que era preciso estudar e saber coisas de desenho pra desenho. É, essas coisas boas, como anatomia e proporção. Quem liga pra isso? Quem se importa? Naquela época não existia o misto de autoescola com escola de desenho igual o Rob Liefeld fez, né? Rob Liefeld é o mestre. Autoescola, desenho e culinária, né? É. Mas aí, como todos os artistas, né? Começou a trabalhar naquelas revistas que não eram muito conhecidas e tal. E antes de Homem-Aranha, antes da Marvel surgir, né? Basicamente, o que ele trabalhava lá, até na própria Atlas, né? Era naquelas histórias de monstros, né? Que todos os artistas trabalhavam, na verdade, né, nessa época. Era o que vendia, né? Exatamente. É. Tanto que a própria Amazing Fantasy, ela começou como Amazing Adventures, né? Que era de monstro. Depois virou Amazing Adult Fantasy, que ainda era de monstro, né? Ah, no instante achei que era pornográfico. quase. Sempre que põe adulto no nome, quer dizer que tem pornografia, pô. É, isso é mais... Outros mais tempos, não? Pois é. Pô, era locador, vocês são de filmes adultos, só pra ficar olhando as capinhas. Eu tava vendo que foi justamente o trabalho dele com o Stan Lee que, sei lá, parece que era histórias de monstros um pouco mais sérias, com desenho um pouco mais realista e tal, que fez a revista mudar de nome, né, pra Amazing Adult Fantasy, edição 7. É, medo da censura, né? Ah, o Jota é de John. John? John mesmo? É, o João chegou mais perto então. Quem foi? Parabéns. Obrigado. É que você só errou o idioma, né? Mas... Sim, eu traduzi o nome dele. Porque senão seria Estevão João Ditko. Bom, então, sobre os trabalhos dele nessa fase pré-Marvel, né? Pré-super-herói, assim. Vocês já tiveram contato com algum deles, essas histórias de monstros? Eu acho que eu li uma ou duas no máximo. Marvel, talvez uma ou duas a mais do que eu. É, alguma eu coisa. E era um traço bem diferente, né? Assim, não lembrava que seria ele no Homem-Aranha, por exemplo. Lembrava muito vagamente. Tipo, não é o tipo de trabalho que dá pra você reconhecer. Falar assim, ó, esse aqui é um Steve Ditko, porque o traço dele é, né, bem característico. Sim. Mas nessa época não é tanto assim, não. É porque seguia mais o padrão do estilo das revistas mesmo, né? Só se o monstro tivesse uma testa gigante. Sim. Aí você conseguia reconhecer. A psicodelia não estava tão em voga naquela época. Assim. Ainda não. Tinha começado. Ainda não. E é mais um pouquinho pra frente. Hein? Ele não tinha idade pra isso. Tô pensando agora. Imagina se alguém abriu o quarto do Dico. Tipo, aquela fumaceira saindo. Aquela fumaceira colorida, né? Segundo ele, que não dá pra acreditar nada, ele acha que. Ele falou que nunca usou droga e tudo mais. Uh-huh. E duvida que algum artista de quadrinhos já tenha usado naquela época. Claro, imagina. Essa é a declaração que falou que é tudo mentira, né? Essa falam é a parte isso, né? Que ele falou: estou mentindo, seus tontos. Ele falou isso, aí alguém comentou assim: ah, seu mentiroso. Ele falou: não dou mais entrevista, né? E trancou no quarto, até hoje. Nunca mais, né? Levou a sério. Ele falou isso. Balançando o pezinho igual o Didi, sabe? É. Não, ele falou isso com um olho olhando pra um lado e o outro pro outro, né? Os dois girando, né? Os dois olhos girando, cada um pra uma direção. Mas, enfim, então, depois dessa fase toda aí inicial, né? Que no Brasil a gente encontra uma ou outra revista dessas aí, que é aquelas revistas... É difícil achar essas. O pior que essas revistas... Atlas. É, o pior que eles nem catalogam direito, né? Se você entrar no Guia dos Quadrinhos, eu achei uma Amazing Adventures ou Amazing Adult Fantasy lá uma vez pelo nome da história, porque eu nem tava acreditado a revista, sabe? É, então, tem essa dificuldade. Além de ter um estilo diferente também, naquela época não se dava tanta importância pra crédito, né? Vez ou outra, assim, o próprio artista dava uma desperta e ele assinava no meio do desenho que não tinha gente a pagar. Exatamente, porque... Colocava num carro, num toldo, sei lá. Acham que não dá pra pagar, eles não conheciam a Editora Abril. Exatamente. Futuramente, né? Mas aí na edição 7, né, virou Amazing Adult Fantasy lá, que eu tava comentando, mas antes disso, nessa mesma época, né, trabalhou naquelas Tales to Astonish, Astonishing Tales, blá blá blá, Tales of Suspense, e... Muitos Tales. Oi? Tem muitos Tales. Tem muitos Tales, exatamente. Tales de Sonic. Poucos Sonic, é. E aí a partir da edição 7 mudou de nome a revista por causa da dupla aí, né, Lee e Ditko, e na edição 15 virou Amazing Fantasy com Homem-Aranha, né, surgindo. E acabou. Morreu. Amazing Fantasy. Foi descobrir se no céu tinha pão? Morreu. Eu tava vendo que aquela sexta edição do... A primeira série do Hulk, que só teve 6 revistas, a sexta é desenhada pelo Ditko. Sim, ele que finalizou também. Ele tinha um pé frio, não? Coisa, né? É ele entrar na revista. Escuta, e... o Ditko vai desenhar a revista, mas por que vai acabar com a revista? Me faz chegar a uma conclusão, né? Ele inspirou muita coisa do Aranha nele, inclusive a sorte do Parker, né? Exatamente. Bom, desculpa pra quem nasceu nesse dia, mas pra quem nasceu em dia de finados... Verdade, ele nasceu... Olha isso. E aí, né, a parte de Homem-Aranha, eu acho que é a que a gente mais conhece, né, que... Principalmente a gente aqui do site, que nas 38 primeiras edições da Amazing, mais a Amazing Fantasy, mais eu acho que as duas primeiras anuais, né? Não sei se as três primeiras, ou seja, mais de 40 revistas aí que a gente tá falando, né? Uhum. Ele tava à frente como desenhista. É, produziu bem, né? Foi bastante, foram 4 anos. Além de ter criado o panteão do Aranha todo, né? Isso é até a segunda anual, anual 1 e 2, sendo que a 2 foi aquela com o Doutor Estranho, né? Que tem o Xanadu. É, ótima história. Então, a gente pode ver, o Marcos falou do panteão do Homem-Aranha. Todos os principais inimigos do Homem-Aranha foram criados por ele, né? Parte visual, né? Antes de falar da criação, acho que vale citar, apesar de que acho que todo mundo já sabe, como o Homem-Aranha, eu ia falar, caiu no colo dele, mas ele não é o Capitão Stacy. É, como ele foi parar no Aranha. A primeira escolha do Lee foi o... Jack Kirby. Só que ele não conseguiu fazer o Aranha magrelo igual o Stan queria. Não, não. Fica aí com seus Quarteto Fantástico, seus desenhos de cidades estranhas, que o Ditko não faz isso. Só não. Cidade Lego. Tetris, né? Tetris. Eu vou ver se eu acho a imagem pra eu colocar no post dos prédios do Steve Ditko, né? A cidade era feita de Tetris. Aí, fala, ó, Ditko, vê se você consegue. Ele que fez a... Fez, o Stan ficou feliz, ótimo, achamos. Ele se desenhou, né? Praticamente. Se você for olhar, tem uma foto até dele naqueles álbuns de escola que tem lá nos Estados Unidos, que é o Peter cagado esculpido. É a testa gigante. É. E aí foi por isso, né? Tipo, não, calma aí, tem heróico demais. Era simples, era só mandar o Kirby desenhar o Ditko, né? Não sei se ia conseguir que o Kirby era sempre fazer aquelas coisas quadradão, não igual o Romitinho. É aquela coisa, não sei se vocês conhecem o... Bom, o Eric e o Magari acho que conhecem com certeza o visual que o Kirby tinha criado pro Aranha, né? Ah, que uma pistola, né? É, tô olhando aí pra... É, até o nome, né? Era Aranha de Prata que eles iam usar. Não, Aranha não, prateada. Não, é outro. É que tem o Spider... Não, mas o Spider-Man do Kirby tinha também uma pistolinha de teia. É aquele do óculos? É, aquele que eu mandei aí, ó. Ah, você mandou aqui. Eu ia mandar. É, eu ia mandar exatamente essa imagem. Essa colorida aqui? É? Não, você sabe que não é, né? Não é? Isso é fake. Não, é fake. Sério? Isso aí é uma imagem... feita com base no desenho do gigante. Tantantã. Minha vida acabou de ganhar um novo significado. Tudo aquilo, aquela já foi provado que é fake. Imagem fake no post? Pra todo mundo saber que é fake. Mas é um fake interessante, veja bem. Não sejam enganados como eu, gente. É legal que tem até uma capa. Tô vendo aqui, tem uma capa da Amazing Fantasy 15 com esse visual aí do personagem. É a mesma capa, só que redesenharam o Homem-Aranha. Na verdade não é o mesmo, não, é só... Parecido, exatamente. Mas esse é o Electron, pô. Eu quero saber por que ele tem um buraco de fechadura no peito. O Homem-Chave, Keyman. Agora eu tô curioso, porque nunca teve tão esboço de... Porque reza ainda que ele tinha feito mesmo um, com um quadrado, coisa e tal. Aqui, ó. E o Stanley não curtiu. A imagem, o visual que o Kirby tinha feito. Só tem essa imagem aqui, que é, foi o próprio Ditko que fez pra fazer a comparação de como seria o dele e como seria o outro. Ah, tá. Apareceu aí um Homem-Aranha do Kirby, né? É bem genérico esse. É, esse, é. Aquele da capa da Amazing que eu acabei de mandar aqui, é esse cara, né? Parece mais do que aquela do óculos e tudo mais. Só que essa aranha só tem duas patas, né? É porque tá vendo ela num plano deitado. As patas estão uma atrás da outra. Ah, sim. O Homem-Aranha tem um problema na cabeça, né? A cabeça não cresceu direito. Ou talvez a aranha tá batendo palma também. Bateram palma. Aí juntou tudo. Quando a aranha bate palma, come, tipo, sabe, as quatro patinhas juntando de cada lado. Que beleza. Eu mandei no chat. Essa vitrine vai ser um inferno. Eu mandei no chat um design que ele fez que o Homem-Aranha usa sunga. Nossa. É mesmo. E já prevendo o futuro, a lente é amarela, tá vendo? Amarela. Que é isso aí? Mas a sunguinha é melhor mesmo. Cara, de sunguinha, eu tenho uma que eu até tive que salvar aqueles de livrinho de colorir. Se eu achar, eu vou mandar aqui no Não, eu não quero foto sua de sunguinha, não, mano. Não é foto minha de sunguinha, seu maluco. De você acabou de falar. Foto de sunguinha, eu tenho uma. Mas então, né? A parceria aí do Stan Lee e Steve Ditko durou uns 4 anos, mais ou menos, né? Com essas mais de 40 revistas aí, né? 41, né? No final das contas aqui, se for olhar de Homem-Aranha, né? Amazing Fantasy, 38 Amazing mensais e 2 anuais, né? Sem contar que... Eu acho que são só essas mesmo, de título do Homem-Aranha como principal. Sendo a última edição aquela do Joe? É, exatamente, Joe. Um cara chamado Joe. Apenas um cara chamado Joe, que é uma história que não tem nada demais, exceto o fato de ser a última do Ditko, né? É despedida, né? Podia ter sido com uma historinha melhor, né, coitado? Mas eu comecei a falar aquela hora, só dar uma passada aqui no quais os vilões, né, que surgiram na época que o Ditko desenhava. Ah, praticamente todos relevantes. É, Camaleão, Abutre, o Consertador, Dr. Octopus, Homem-Areia, olha só, gente pra caramba, Lagarto, foi? Craven também, pra saber. Craven, sim, exatamente. É, Electro, os Executores, né, com o Chefão. É que eu tô passando as revistas aqui falando ao mesmo tempo. O Mistério, o que mais? O Duende Verde, né? São todos, praticamente, todos os clássicos. Curioso que as recentes franquias cinematográficas seguiam o Ditko, né? Em questão de vilão. Ah, exatamente, é. Tirando o Venom ali, que apareceu em uma, exceto, né? Pelo Venom, por isso que não deu certo, né? Então, pergunta, quem foi que lembrou do Craven aí, quando tava listando os vilões? Lucas. Foi eu. Então, Lucas, a gente não tava citando o Craven porque eram os relevantes. Ah, sim. Coitado. Mas o Saqueador barra Meteoro tá aqui, né? Ele a gente tem que citar. Pode ver. Magma. Mas, assim, uma das melhores histórias, eu acho, na fase Ditko aí, né? É aquela Se Esse For Meu Destino, né? Aquela de 3 partes. Sim. Que... Aquela que tem aquela parte dramática dele. É uma sequência de 3 páginas, né? Se não tô enganado. Uhum. Que é frequentemente homenageada, né? Na série Espetáculo Spider-Man, eles repetindo a cena um pouco e tal. E, se eu não tô enganado, é a primeira história do Homem-Aranha que é uma história em 3 partes, né? Em 3 revistas sequenciais. A mini-saga, né? É a mini-saga, exatamente. Nós fizemos Trip View Classic dela há muito tempo atrás, muitos anos. Tentar linkar também aí. Vocês lembram de alguma história nessa fase Homem-Aranha que vocês queiram comentar alguma coisa? Ou a gente segue? Ah, nós tínhamos, por exemplo, quando ficou marcado que o Homem-Aranha queria um diploma do segundo colegial. Ele invade a escola por acaso, né? Aproveitando só, que eu tô aqui. Só ele queria um diploma, pô. Aproveitando que eu tô aqui, eu quero um diploma. Eu acho que isso é memorável, não pode ser deixado de lado. Aí o Homem-Aranha derrota o Homem-Areia, não consegue tirar foto. O que que ele faz, mano, depois, no final? Fraude! Joga a areia do aspirador pra cima e fica tirando foto. Dando soco no ar. Dando soco no ar, feito um tonto. Falta de caráter total, viu? Jameson was right, né? Sempre. Certo, mas é nessa época aí também, né, que nas sombras ali, né, sempre com o rosto escondido, tava aparecendo a Mary Jane, né? E o Bob, assim. E o Bob. Não com o rosto escondido o Bob, né, mas tava aparecendo. E também tinha o Duende Verde, mas a identidade dele não tava revelada, né, a gente não sabia quem era. Ixi, vamos entrar na porradaria agora. As duas coisas, né, tanto a Mary Jane, a aparência dela, quanto a identidade do Duende Verde, né. Levaram. Porradaria. Exatamente. Por que, Magari, que foi a porradaria? Porque na hora que foram falar, vamos revelar quem é o Duende Verde. O Ditko queria que fosse algum cara genérico que nunca tinha aparecido. E o Lee queria que fosse o Norman, que era o pai do Harry, que já tava aparecendo nas histórias regularmente. Aliás, a gente chegou a comentar isso em alguns views, que se você pegar desde o começo sabendo, você vê o Norman lá perdido nas histórias. Com aquele cabelinho característico dele lá no Clarim, no clube lá de Cavaleiros, que o Jameson... Cavaleiros, não Cavaleiros. Que o Jameson participava. Exatamente. Aí eles brigaram, não, o Dick falou, não, tinha que ser alguém desconhecido, que eu quero. Não, é. Tem que ser novelão. Não, é novelão, é não, é isso. É psh, psh, psh, porrada. Vou falar que ser alguém desconhecido é uma coisa que deveria ter sido muito interessante, viu? Pois é, né? E é porque isso de ser alguém que já tá aparecendo era o padrão, né? Tipo, praticamente qualquer história. Tá? Virou clichê até, né? Exatamente. E a aparência da Mary Jane também, né? Que a ideia era ser uma história um pouco mais realista e Stan Lee queria que fosse uma supermodelo, né? Praticamente. É, seria curioso também a Mary Jane dele. Ia ser com uma testa gigante. O Lucas gostou dessa parte. Aí, né? Eu só tô falando isso. Eu imagino na vitrine o Steve Ditko com a testa esticada, mano. Não, tô zoando, coitado. Cara. Não é à toa que ele criou o principal visual do líder, né? O inimigo do Hulk. Ah, esse cara e o... A gente não, vocês vão falar dele mais pra frente. O tal do Questão lá. Será que o rosto dele é a testa esticada? É a testa esticada até o queixo, né? Ele tem a testa por inteiro. Que tristeza. Mas não tem, assim, nenhuma notícia, nenhuma informação oficial sobre a saída dele da Marvel e tudo mais. A gente ainda vai falar aqui do Doutor Estranho mais ou menos e tal, mas não tem nada, assim, oficial da saída dele, né? Tudo indica que seja por causa dessas divergências criativas e tudo mais, né? E até essa questão do Homem-Aranha também, da identidade do Norman e da aparência da Mary Jane, é tudo assim, a galera afirma que... Alguns afirmam que é, alguns que não é, né? Então, assim, não tem nada oficial, porque meio que não dá pra entrevistar o cara, né? Pra confirmar. Mas também, sempre tem aquilo. Ele bate a porta na sua cara, né? Ah. Ele deve ter morrido. Não, ele nem abre a porta. E tem aquilo também que... Nessa época, já quando ele saiu, já perto dos anos 70, mais ou menos, não sei, eu sou ruim de matemática, o Lee já tava querendo levar a Marvel pra dominar o mundo, jogar pra TV, pra outras coisas, e o Ditko queria, não, vou ficar só nos gibizinhos aqui, não vai ter ninguém reclamando que é diferente, que mimimi. Ele tava certo, o Ditko was right. Foi certo. A última dele... Tanto que tem até aquele caso lá do... Aquele disco que o Lee levou a galera pra gravar, da Mary, cara, Mary Marvel, não sei das quantas. Mary Martin Marvel Society. Um clubinho da Marvel lá, que eram os editores, os roteiristas, gravando, tipo, como era o dia a dia na Marvel. Era um clube do Mickey e da Marvel, né? É. E o Steve não gostou muito da ideia, ficou, não, vou ficar aqui, eu não vou, a bola é minha, eu não vou. Eles até dão uma zoada, acho, no Ditko desse negócio aí. Ah. É, as más línguas falam que ele não gostou, né? Enfim. E a última dele no Homem-Aranha foi em 66. O desenho é de que ano? Dos anos 70. O desenho é... Esqueci a data que estreou o desenho do Homem-Aranha. É na época, né? Então é o que você comentou aí, que o Stan Lee já tava querendo levar, né, pra ampliar, né, a Marvel e tudo mais. É justamente nessa época, é de 67 o desenho. Sendo que antes já tinha o desenho lá dos desanimados lá da Marvel, o Thor, o Hulk, o Homem de Ferro. Namor. Quem lembra de Namor? Pois é. Mas, né, naquele livro, A História Secreta da Marvel, lá, fala de uma convenção... Eu que terminei de ler até hoje. É triste. Mas fala lá de uma convenção que ele foi uma vez. Aconteceu alguma coisa lá que ele meio que desabafou na convenção, sabe? Sobre os direitos dos artistas e tudo mais e tal. E foi a última, sabe? Desde então ele nunca mais deu entrevista nem nada assim. Então ele era um cara... Ele tem uma frase dele que eu não decorei, mas basicamente a essência da frase é o seguinte. É, o que eu quero vender é tipo o meu trabalho. Eu quero que as pessoas conheçam o meu trabalho. A minha personalidade, quem eu sou, não interessa. Steve Ditko é só uma marca. Meu trabalho fala por mim, né? É mais ou menos isso. Então assim, isso. Não queiram conversar comigo. Vejam o meu trabalho e gostem, né? Então, é mais ou menos essa que é a linha de pensamento dele. Exatamente a ideologia contrária do que era Stan Lee. Exatamente. Não. Porque, olha, um dos motivos dele ter saído, com certeza, foi saco cheio. Porque, meu, imagina, aquele cara que quer ficar ali reservado, só trabalhando, desenhando, quer ficar ali na dele, no cantinho dele, desenhando. entra todo dia aquele chato de galocha, querendo filmar, vamos dançar, vamos cantar, vamos bater foto, vamos dançar lambada, gente, oi, olha que segunda-feira linda, ah, vai a merda, cara, eu entendo perfeitamente o Steve Ditko, cara, podem acreditar nisso. O pior cara, é que é verdade. Hoje, a minha visão do Stan Lee é que é o cara mais chato do universo. Não era, não, imagina, sabe, o pessoal vai trabalhar assim na segunda, você pega a condução lotada e tal, você chega de saco cheio, um dia chuvoso, vai, aí entra aquele cara lá. E aí, galerinha, tudo bem? Bom dia, meu. Excelsior! Hoje, na que é a melhor frase do Stan Lee, né, porque é Excelsior, né, é a melhor frase. O Steve Ditko em suma saiu porque não permitiam um porte de armas dentro da Marvel. Aliás, eu não sei se vocês vão lembrar, tem um episódio dos Simpsons que eles vão entrevistar o Matt Groening e ele é tipo, recebe o pessoal com a bala. Eu acho que inspiraram no Ditko aquela cena. Com certeza. E ainda nessas histórias que não dá pra confirmar, eles dizem que as últimas edições aí que Stan Lee e o Ditko trabalharam, eles nem conversavam mais, né? Entregavam. Isso aí é confirmado. Nas últimas edições, ele nem era um tipo o estagiário que levava as histórias de um pro outro, do outro pro outro. Era o Roy Thomas. O pior... tem aquele negócio também do estilo Marvel, né? Que o Stan Lee só falava, oh, vamos fazer uma história. Tem um documentário sobre o Steve Ditko, que o Stan Lee até fala desse negócio que ele fala. Por exemplo, eu falava pra ele assim, ah, o Homem-Aranha vai sequestrar a Mary Jane. Só isso. Aí o Sam Raimi gostou. Tá, aí o Ditko fazia a história toda, desenhava, entregava pro Lee e o Lee colocava os diálogos que ele achava que tinha naqueles desenhos. Exatamente. Aí, e quem levava mais fama, exatamente por esse lado de, vamos lá, vamos dançar, vamos aparecer na TV, opa, sou eu. Era o Stan Lee. Era o chato. Mas só seguir. Tanto que foi o Kirby também que se encheu com o Stan Lee por causa disso. Você vê, né? A voz do povo, a voz da redação é a voz de Deus. Não, e o pior que o Stan Lee, ele dá entrevista pro caramba, fala pro caramba, mas ele sempre dá entrevista meio nice guy, né? Então, eu não sei, o Ditko saiu, deve ter alguns problemas pessoais lá e tudo mais, a gente sentiu falta, não sei o quê, mas a gente nunca sabe, né? Se o Stan Lee tá falando a verdade, se tá ocultando coisa, se não tá. Então é complicado. Na palavra dele não dá pra confiar muito, né? Quando é sobre essas. Assim, eu tô citando que o Stan Lee é chato e tal, mas é aquele negócio, né? Justamente esse jeito esfuziante dele que fez a coisa funcionar. Exatamente. Querendo ou não, foi ele que segurou a onda, é mérito dele. Pra gente que é leitor, porque trabalhar com ele devia ser insuportável. Não, é engraçado que lendo esse livro da história da Marvel lá, nos anos 90, eu acho. Acho que é 90. O Stan Lee tava de mal a pior lá e a galera da Marvel tava comemorando, sabe isso? Mas eram artistas novos na Marvel, né? Uhum. Aí, tipo, é uma coisa meio absurda, porque ele que criou aqueles personagens que eles estão trabalhando e tal, mas é bem provável que ele tinha uma fama não muito boa lá e o povo gostou por causa disso, né? Não dá pra gente pensar. Só pra constar, esse papo de que quando o Stan Lee dá entrevista, ele fala e a gente fica sem saber, lembre-se que toda história tem três lados. Uhum. O lado de quem conta, o lado da outra pessoa envolvida e o que realmente aconteceu. Exatamente. Por isso que ele só dá entrevista de óculos escuros. Pois é. Sim. Podem ver nos meus olhos que eu tô falando a verdade. Muito bem, Stan. Bom, vamos voltar um pouquinho aqui antes da saída do Ditko, né? Nessa mesma época ele trabalhava na revista do Doutor Estranho, né? Que às vezes a revista do Doutor Estranho é meio ofuscada, e essa fase do Doutor Estranho é meio ofuscada pelo Homem-Aranha, mas ela também fazia sucesso pra caramba e o Ditko era bem reconhecido por ela, né? Na parte que ele não se drogava e representava perfeitamente o que drogados viam, né? Naquela época, né, os leitores eram dessa geração que, não vou falar todo mundo, né, mas vários eram hips. Pode ser assim, que se drogava um pouquinho e tal, então gostavam, né, desse tipo de roteiro. Ou psicodélico pra caramba as imagens igual do Doutor Estranho, ou um roteiro meio filosófico tipo Surfista Prateado, né? Se alguém não sabe do que a gente tá falando, só digita no Google e na página de imagens, Steve Ditko, Doutor Estranho. Você vai ter uma viagem maior do que o 99 Problemas. Até teve a última anual, né, que eu comentei, é justamente o encontro do Homem-Aranha com o Doutor Estranho, né? Sendo que ambos eram desenhados pelo Steve Ditko. Acho que isso aí foi até uma coisa do Lee pra falar, vamos fazer as pazes, faz aí uma história com os dois personagens aí que você, eu você deixo. Trabalha. Eu deixo. Eu fiz a pesquisa aqui só pra confirmar, realmente é uma viagem fantástica. Ou estranha. Estranha. Aquele filme do Doutor Estranho que tem nos anos de 79 lá. É bem fiel, tem a parte quando ele tá viajando lá pelo outro mundo lá. É uma viagem de ácido nervoso. Pra entender mesmo, você tem que usar alguma coisa. Por isso que eu nunca consegui. Ah, tá. Eu nem ia perguntar, você entendeu? Não, entendi nada, não. Segundo o Ditko, ninguém usava nada naquela época. Não, ninguém. Não. Imagina. É, vinha na tinta, né? Tá bom. A tinta tinha chumbo nela. É, aham. Uh-huh. Exatamente, é. Mas, então, ele foi famoso aí, né, responsável pela fama, vamos colocar assim, do Doutor Estranho, né, que pode não ser, nessa, principalmente, eu ia falar naquela época, mas até hoje, né, pode não ser primeiro escalão da Marvel, mas é um personagem que tá aí até hoje, né, tem revista frequentemente e tal, então... Ano que vem vai ter filme. Ano que vem vai ter filme, olha só. Sim, com o Benedito. Com o Benedito, exatamente. Mas será vai ser bom esse filme. Eu preferi outro carinha. É, tinha sido definido o Benedito Cumberbatch. E com um dos vilões com o nome mais legal da Marvel, que é o Dormammu. Olha só. Como criar um nome como Dormammu, cara? Bumerangue tem gosta. Tem que estar drogado, cara. Bumerangue gosta. Exato. Mas, então, né? E, além do Homem-Aranha e do Doutor Estranho, como todo desenhista da Marvel, ele trabalhou um pouquinho aqui e ali em praticamente todas as revistas, né? Uma edição ou outra que alguém não conseguia cumprir o prazo, ele tava lá pra, pra ajudar, né? Só que ninguém lembra mesmo. É, não é assim, porque os principais mesmo, né, foram Doutor Estranho e Homem-Aranha. E então, em 66, ele saiu da Marvel, né, por causa dessas confusões todas aí, e foi trabalhar na Charlton, né? É, na verdade, na Charlton, ele já, antes de ir pra Marvel, ele já tinha um namorinho com ela. É, tinha lá nos um anos 50, lá. Ele já tinha conhecido o editor lá que começou a trabalhar, fazia uma capinha ali, uma historinha lá. Aí ele foi pra trabalhar pra Marvel, mas quando ele saiu, ele pulou pra Charlton. Os personagens do Watchmen eram da Charlton, não era? Que quando a DC comprou, ela puxou. É porque a DC comprou a Charlton, né? Um pouco mais pra frente, aí deu uma adaptada, né? Com os personagens. A inicial era usar na verdade, assim, o Alan Moore ele queria usar os personagens da Charlton. A DC falou: não, que a gente tem planos pra eles, a gente vai fazer alguma coisa com eles algum dia. Aí ele pegou e fez tipo, versões daqueles personagens. Nós vamos fazer alguma coisa com eles. Tipo, vamos dar Rapina e Columba pro Bob Liefeld. Rapina e Columba foi criado pelo Steve Ditko. Exatamente. É, assim como o Besouro Azul. É, assim assim como um personagem estranho, verde, amarelo, vermelho, colorido, sei lá. O Blanca da Charlton, né? Mas é o Besouro Azul, o segundo Besouro Azul, né? O segundo, Ted Kord. Sim, ele deu uma repaginada, um reboot no jogo do Besouro Azul. Né? O Besouro Azul trabalhou também no Capitão Átomo, no Nightshade, eu não sei o nome em português. Nightshade é a... Sombra da Noite, um negócio assim. Ela era do Esquadrão Suicida. Depois ela foi repaginada do Esquadrão Suicida. E o Questão, né? Que tem o tal do Senhorá Rastejante também. Senhorá. Rastejante também, você falou Rastejante? Isso, Rastejante também. É que eu comentei de Watchmen aqui, e aí eu tava olhando as contrapartes, qual personagem foi adaptado pra qual, né? E aí, tipo, o Besouro Azul original virou aquele, o Coruja Velho, o segundo Besouro Azul virou o Coruja do desenho mesmo, né? Do desenho, do... Uhum. O principal, né, da série. O Capitão Átomo virou Dr. Manhattan, Nightshade a Spectral, Peacemaker... O Questão é o Rorschach. Isso, exatamente. Nesse aí que era o último que eu ia... comentar. É que eu foquei aqui só no Ditko, né? Mas realmente tem uns outros aqui também. Tem o Rastejante também, Rapina e Columba, né? É, são sucesso. Só um pouquinho antes da saída da Marvel, lá no finzinho já, ele foi responsável pelo visual mais clássico do Homem de Ferro, né? Trocou o visual de tambor de Fusca amarelo do Homem de Ferro pro... Era um Fusca amarelo, porque era um tambor amarelo, tinha rodinha que ia na estrada e tinha antena. Aquilo era Fusca, não era uma armadura. O Fusca de Ferro. Aí a Volkswagen processou o Tony Stark e chamou o Steve Ditko, criou. O visual vermelho e amarelo é dele? É isso que você falou? Sim. Olha, eu não sabia. É, foi criado por ele. Foi uma única história assim que ele foi cobrir e tal, e foi justo essa que surgiu o visual amarelo e vermelho. Cara, cada vez que eu sento com alguém pra conversar de Steve Ditko, eu aprendo alguma coisa nova. Que assim, pra gente que é fã de Homem-Aranha e tal, assim, que o Marcos não, que ele tem um escopo maior de leitura e tudo mais, né? Mas pra maioria do pessoal que acompanha o Aracnofã e tal, A gente sabe do Homem-Aranha, obviamente, sabe ali do Doutor Estranho e tal, mas acaba ficando meio que limitado a isso, né? Uhum. E aí cada vez que a gente conversa alguma coisa sobre Steve Ditko com alguém, a gente vai descobrindo mais coisa, né? Ah, sempre. E aí é realmente, olha, o visual do Homem de Ferro aí, vermelho e amarelo, é o que inspirou todos os que vieram depois, né? Porque eles seguem mais ou menos esse padrão, né? Uhum. É, pelo menos na criação de uniformes ele é muito bom pra criar. Ou não. Eu tava, na hora que eu tava pesquisando, eu vi um tal de Oddman. Homem estranho, esquisito. Olha, é o Peter Parker bizarro. É o Peter Parker com um pouquinho de roupa do Shocker. Olha, ah, sim. Um pouquinho de terno. Mancha. É um pouquinho de terno de cada um dos chefões do crime que ele já enfrentou, né? Uma tira de terno de cada um. É o que sobrou dos outros personagens que ele criou e ele juntou, né? Caramba. Desculpa, mas quem não usa droga não ia criar alguma coisa assim. Realmente é Odd esse cara aí. Odd mesmo. É o desespero. Então, ele ficou um tempo aí, né, na Charlton, trabalhou com vários personagens e a Charlton foi comprada pela DC, né? Então, assim, vários personagens... A Charlton foi comprada pela Chata. Coitado. A Charlton, ele trabalhou em 66, em 68 ele foi pra DC, e aí a Charlton comprou tudo lá e, enfim, né? Contrário. A DC comprou tudo. Exatamente. A DC comprou tudo. E eu não leio muito DC, mas esses personagens estão aí, eu acho que até hoje. Então, eu vi coisa do Besouro Azul recentemente. É. A Pina e Columba eu ouço falar direto aí, mas nunca li nada. A Pina e Columba tá, inclusive, prestes a surgir na telinha, né? Olha no, só. No seriado dos Titãs lá. Nossa, isso vai ser caprichado. Vai ser, é. Vai ser caprichado. Caprichado é um termo bom. Rapina e Columba, eu só lembro da época que eu ainda lia um pouquinho de DC. Alguma coisa ou outra que eu pegava emprestado com um colega meu na escola. Foi na época que eles eram. Foi revelado que um deles era um vilão, não sei das quantas. Ah, perto do Armagedon ali, né? Era um vilão misterioso e no final era um deles que tinha vindo do futuro, do passado, do presente. Sim. Alguma coisa parecida. É, já pintaram e bordaram com os personagens da torta direita, né? Até teve uma época aí que tinha uma outra dupla, que era Rapina e Columba também, que era uma guitarrista e uma baixista, um negócio assim. Ah, tudo bem. Sempre faz essas coisas estranhas. Eles já fizeram o pacto com o capeta, já trocou de mente com o vilão, alguma coisa assim. Se tinha uma guitarrista e uma baixista, a baixista com certeza ficava sentado num canto, né, tocando baixo, porque todo baixista que eu conheço... Claro, se ele levantar, ele vai tocar alto, né? Só isso. <Deus. risos> Baixista e baterista por razões óbvias, mas baixista tá sempre sentado. É, pois é. Ou no canto. E faz uma diferença. Canto ao vocal. E o pior é que se você tira o baixo das músicas, dá uma diferença muito grande, mas enquanto tá tocando, parece que você não repara direito o baixo, né? Mas, enfim. É igual o Steve. Ele tá ali, você tá desenhando, mas ninguém lembra dele. Exatamente. O Steve Ditko é tipo um baixista do desenho, né? Ele deve ser um cara depressivo pra caramba. Eu vi em alguma pessoa que trabalhou com ele falando que ele era um cara, gente boa, fazia as piadas, negócio assim e tal, mas na hora de coletivo de imprensa ou alguma coisa assim, ele não gostava de aparecer, né? Então é difícil saber como o cara é. É um cara reservado, né? Eu acho que a palavra certa seria sistemático. É, exatamente. Mas... talvez ele tinha vergonha da testa. Tivemos traumatizado com isso. Não é só ele, não. Eu conheço um cara... O Lucas veio aqui só pra testar o Steve Ditko. Eu conheço um cara que trabalhou com meu pai, que ele melhorou bastante, mas ele era desse estilo. Contava piada pra caramba, não sei o que, tal, só que de vez em quando ele era extremamente reservado, sabe? Não queria conversar com ninguém e tal, então era meio bipolar, sabe? Talvez o Steve Ditko era meio bipolar, não sei. Tinha pra aqueles caras que é legal, assim, mas quando você marca pra ir pra algum lugar, não vai. Ah, tem uma galera que é assim mesmo. Tudo que você marca, o cara não vai, mano. Ou vai... Ou vai e vai embora rapidão, tal. É desse jeito mesmo. Eu ouvi falar de gente assim. Mas a gente fala, e se for de graça, vai? Fala, não sei, tem que ver, tal. Tá, complicado. Ah, tem pessoas que são estranhas, é. Principalmente doutor. Mas olhando a carreira do Ditko, a gente vê que ele não fica parado muito tempo no mesmo lugar, né? Cuidado que Ditko e carreira pode dar margem pra interpretação. Mas assim, olhando a trajetória artística do Steve Ditko, a gente vê que ele não fica parado muito tempo no mesmo lugar, né? Que ele ficou na verdade, tempo. Na verdade, ele tentou ficar um pouco parado lá na Marvel, o Stan Lee que não deixava, né? Exatamente. Agora ele tá parado lá no quarto dele, trancado. É, ele até é morto já. Ninguém sabe. Nossa, cara, já pensou? É, se pegar pra olhar trabalhos dele aí, nem dá pra ficar falando aqui, porque é tipo 6 meses em cada editora, né? Então é complicado. Mas em 75 ele voltou pra DC e em 79 ele fez alguns trabalhos pra Marvel, né? É, ele voltou pra Marvel. O Stan Lee já tinha meio saído, ele falou. Ele olhou pra fora. Ele colocou vai. Tipo. Ele chegou lá, colocou tipo o chapéuzinho assim, sabe? Aí ninguém, não tinha ninguém lá. É, falou, pula, pula ali. Aí ele começou a entrar. Ninguém reconheceu ele, né? Ninguém sabia como é que era a cara. É, mas bem da verdade eram especiais que deixavam ele entrar. Bem da verdade é assim, né? Deixavam ele fazer meio que por. Só pelo nome, né? Assim, não, é o cara que criou o Aranha e tal, mas não era pra pegar nada assim, como uma não? Série regular. Como não? Agora que vem as maiores criações dele. São o Speedball e a Garota Esquilo. Olha só. Garota Esquilo. Speedball também é uma coisa, né? Não tava usando nada também, né? E Speedball foi criado no manual do Homem-Aranha, anual 22. É. Que coisa, né? Speedball é aquele da Guerra Civil, né? É aquele das bolinhas lá. É o do que sobreviveu lá, né? Que virou penitência, doença, sei lá, que ele gostava de sofrer. É interessante, né? A revista Amazing Anual 22, eu não lembro de que ano que é, não sei se é anos 90 já, mas tá certo que eu acho que nem tem Homem-Aranha na história em si, né? Apesar de ser o manual do Homem-Aranha. Mas é o Steve Ditko numa revista do Homem-Aranha, né? Depois de muito tempo aí. É, é parte de uma história em algumas partes lá. Tio Aranha, os Novos Guerreiros, o Onde Cara. Era aquela guerra auto-evolucionária lá, alguma coisa assim. Ah. É uma que tem o Demolidor também, na capa? Isso. Ah, sim. Engraçado que o Demolidor tá com duas setinhas, mas ele... Por que, cara? Ele não viu? É, eu não cheguei a pesquisar, não, mas essa anual, ela saiu no Brasil? Que nessa faixa aqui de anuais, teve um monte de coisa que nunca saiu por aqui. Desses trabalhos, assim, pós, na volta dele pra Marvel, eu lembro mais de histórias que foram publicadas aqui e lá fora também, geralmente em anuais. Ou seja, era só a revista sazonal que ele fazia. Se eu tô reconhecendo a imagem, a capa, pela história, saiu sim no Teia do Aranha. É, provavelmente. Ele trabalhou um pouquinho também de Micronautas, Capitão Universo, Homem-Máquina. Capitão Universo. Godzilla, olha só. É aquele que saía pela margem. Na verdade, foi uma história do Godzilla que foi adaptada pra outra coisa. Que a história do Godzilla lá já tinha terminado. Ah, tá. Mas tem sobrou essa, sobrou. Põe o Ditko aí, que ele gosta de fazer coisa de monstro. Coitado, né? É. Eu acho que até... Eu não sei se ele... O que que ele fez exatamente, mas parece que até na época de adaptação de Power Rangers ele trabalhou um pouquinho. Que a Marvel tinha, pra você, né? Ver. Não fundo do poço, né? E aí em 98, mais ou menos, ou 99, ele saiu aí dos quadrinhos mainstream, né? Começou a fazer esses trabalhos menores. Que ninguém nunca ouviu falar, né? É curioso notar que teve uma época que ele fez, inclusive trabalhando para independentes também, ele criou um personagem chamado Mister A, né? Que era, assim, ele usava muito daquela filosofia que ele tinha, que era chamar objetivismo, né? Uhum. Que é até por causa disso que ele era um cara mais centrado, tal, extremistamente mais centrado, né? E esse personagem, a curiosidade, assim, que ele era praticamente era o Questão também, só que era a antítese do Questão, né? Tanto é que, tem apesar de não ter isso nas histórias, mas Questão é question, né? Que de Questão, no caso, e o Mr. E é a resposta, answer. Olha só. Ou seja, ao invés de ser paranoico, ele acredita em tudo que o governo diz, é isso? Exatamente. Era um personagem assim, mais sangue no zóio do que que Questão, né? Ele saía dando porrada em todo mundo. Era meio o que o Steve Ditko queria realmente fazer com Questão sem ter interferência editorial. É, exatamente. Era praticamente o Ditko de uniforme, né? Era o Ditko de uniforme. Acho que é o personagem mais assim que ele assumiu mesmo, assim, não, eu sou eu. Esse aqui sou eu, é assim. A filosofia do personagem, filosofia de uma história, não do personagem, tem que ser essa. Foi o que mais ele escancarou. Mesmo porque era numa editora independente, né? Se eu não me engano, se bobear até independente, até bancado por ele mesmo. É, exatamente. Eu mandei um link aí do... só pra não deixar passar batido, do Steve Ditko de Power Rangers lá. A arte tá... assim, a arte é dele, né? A arte é dele. Dá pra ver é que deu uma atualizada boa na arte aí, né? Pra... é porque a testa diminuiu bastante. Ainda tem... mas acho que não é dele não, essa arte aqui. Deixa eu olhar aqui, não é possível. É muito bem feito. Coitado do cara. Mas enfim, é, tá bem diferente. E aí, nos anos 2000, o cara não parou ainda, né? Eu acho que tinha coisa dele até de 2012 aqui nas pesquisas que eu tava vendo, né? Tá. Sim, ele fez algumas coisas, tipo, usou agora essa nova plataforma que é: vamos pedir dinheiro pro povo pra publicar as coisas. Kickstarter, né? Ah, esse Kickstarter, que tinha esquecido a palavra. Que criou um álbum com as ilustrações dele, com histórias independentes, que tá sem sair do quarto, é claro, mas tá lançando coisas pela janela, assim, sabe? Então, o pessoal lá de baixo. Não saindo do quarto gasta menos, né? Por isso que trabalha menos. Eu sei que ele fez vários trabalhos, ele tá, eu acho que ainda tá fazendo com um artista, que eu esqueci o nome dele. Robin Scott Snyder. Robin Snyder. É, tem vários trabalhos do Ditko e Robin Snyder aí. É basicamente trabalho menor, né? Mas tá saindo direto coisa. Tava dando uma olhada aqui nos lançamentos e tal. Tem muito trabalho dos dois juntos. Inclusive esses do Kickstarter aí e tal. Sim. Só que se você colocar Steve Ditko e Robin Snyder no Google Imagens, aparece tipo desenho de colorir, tipo Jardim Secreto. tá muito ruim isso aqui. Parece que é da década de 50, sei lá. É, o problema do Ditko, pela idade que ele tem hoje, é que assim, na faixa etária dele, geralmente artistas dessa época vivem mais de fazer commission, parecendo em convenção e tal. Como ele é um cara muito retraído... ele é contido. Ele é contido, então... é por isso que ele não ficou famoso. Ele é famoso, né? Tipo... famoso ele é, ele só não se montou nisso, né? Igual outros que tem por aí. Hoje em dia, eu acho que se você fala Steve Ditko, qualquer fã de quadrinho conhece, sabe? Não, os fãs conhecem. Mas assim, se você falar pra qualquer pessoa quem é Stan Lee, ela vai saber quem é. Ah, mas também, né? O cara fica aparecendo até na quitanda, o cara fica aparecendo. É, não, mas Stan Lee é um ponto totalmente fora da curva, né? Tipo, se você chegar pra qualquer pessoa e falar quem que é Jack Kirby, a pessoa não sabe. Stan Lee não sabe. O Stan Lee é showman. É, totalmente. Ele se dedicou a isso, né? É. Eu mandei uma imagem aí que o Lucas vai gostar, tá no post. Eu percebi. É o Steve Ditko mostrando toda a sua testa. Fantástico. 2 centímetros a mais é o líder. Não, porque assim, não é assim uma coisa... ah, o cara tem testa... não, não, ele não tem uma testa grande. A testa dele é gigante. Ele não tem testa, ele tem capô. Exato. E o pior é que não é aquela galera que, tipo, começou a ficar careca, sabe? E não, tá com a testa. Não, é tipo, realmente é a testa, né? Não é. Na verdade, ele não começou. Na verdade, ele não ficou careca. A testa que cresceu. Como será que ele tá hoje em dia? É, não tem foto, eu tentei achar não foto. Não tem. Tem um áudio dele só perdido por aí. Mr. A is based on Ayn Rand's theory of justice, on Aristotle's law of identity, his definition of man, and his view of art. Aristotle said that art is philosophically more important than history. History tells how men did act, art shows how men could and should act. Tem uma coisa que eu achei interessante desse ano, que um menininho de 8 anos de idade mandou uma carta pra ele e ele respondeu. Isso. Aí, foi o Stan Lee que mandou, fingindo que era criança. É disfarçado, né? Sem vergonha. É por isso que tem Excel no final da carta. Hein? É o... basicamente a carta tá falando... tá no post aí a matéria lá daquele site Robot Six, que tem as coleções que todo mundo vê e fica chorando de inveja, sabe? Não sei se vocês já acessaram o Robot Six. Infelizmente já. É, dá uma tristeza, sabe? Ver quanto dinheiro o pessoal lá fora tem. Mas basicamente é uma carta do menininho perguntando se o professor influenciou ele a desenhar quadrinho, o que foi mais difícil dele desenhar, algumas coisas assim. E aí tem a resposta do Steve Ditko, que é fantástico, né? Se parar pra pensar. Sim. A matéria tá no post aí, o link. O legal é que foi à mão, escrito à mão. Escrito à mão, exatamente. Porque do jeito que o Ditko é reservado, ele não deve saber o que é computador, né? De nenhuma caneta. Nem sabia o que é internet, né? Muito menos, não sabe nada. Ainda escreveu de lápis, que caneta mesmo. Não tinha caneta na época. Então é bem interessante isso aí, né? No documentário que eu falei lá, que é A Procura de Steve Ditko, que é da BBC, não achei legendado, só tem original. No final, o cara que tá fazendo o documentário, ele tenta ir na casa do Steve, ele vai, só que o Steve fala, vem só você, não quero dar entrevista, não quero câmera, não quero foto, não quero porcaria nenhuma. Aí eles entram, aí 25 minutos ele sai, cheio de gibi. Ah, eu ouvi falar disso aí. Foi ele e o Neil Gaiman. Onde ele mora mesmo? Tem endereço aí? Se você ver, você vê o prédio. Tem o endereço no prédio lá, no vídeo. Ah, e tem... Eu não lembro o site agora, mas tem uns sites aí que eles te passam o endereço desses caras famosos, né? Famosos. Então, você digita lá. Desceram cheio de gibi lá. É interessante. O Steve Ditko, o cara não gosta, né? Mas assim, Tipo assim, eu entendo o cara, ele quer ficar na dele, ele quer fazer o trabalho dele ali, né, não quero ser reconhecido só pelo que eu sou, né, porque, sei lá, ele deve conhecer vários artistas que se deixaram levar por isso aí sacrificaram o trabalho pra ficar aparecendo em convenção, não sei o quê, aí o trabalho foi piorando, sei lá. Rob Liefeld? Não, esse aqui não teve trabalho. Esse nasceu ruim. Mas ele é um cara mais na dele, né, um cara mais Peter Parker ali e tal. Mas assim, eu entendo, o cara quer ficar na dele e tudo mais, mas... E também tem fã chato pra caramba, né? Mas assim, né? Dá uma certa tristeza pra gente, porque a gente gosta de se aproximar dos artistas, pelo menos no meu caso, é meio que pra prestigiar o cara, né? Pra honrar o trabalho dele ali, reconhecer, falar assim, eu gosto muito do seu trabalho e tal, porque... Querendo ou não, todo mundo que faz alguma coisa quer ser elogiado por aquilo, né? Faz bem pra pessoa, né? Então, é igual... Esse é um ponto, o outro é que ele é simplesmente maluco. É igual aquelas revistas, as Graphic MSP, né? Em todas elas eu tô pegando os autógrafos meio que pra conversar com a pessoa e falar parabéns pelo trabalho e tudo mais, né? E acabou que virou costume, agora eu tô pegando em todas, mas é mais pela conversa do que pelo autógrafo em si, né? Então sei lá, eu acho que... É um ser humano, afinal de contas, que tá fazendo a revista, né? Tem esse lado. Exatamente, a gente quer conhecer as pessoas que fazem as coisas que a gente gosta, né? É, por outro lado também, o Ditko, não sei, eu acho que se ele tivesse tentando ficar nativo, de repente ele acabaria meio que jogado para escanteio, tipo, dá um exemplo aqui de pessoas que brigavam na época, Herb Trimpe, Don Heck, né, tem um traço, é claro, assim, não chegaram a estrelar tanto quanto ele e tal, mas meio que foram jogados de lado, assim, pela indústria, porque com a alegação de que o tempo dele já passou. Eu acho que o Steve Ditko, meio assim, ele anteviu isso antes, ele simplesmente saiu da jogada antes que acontecesse isso com ele. Ele se deu uma aposentadoria da indústria, né, como um todo. E aquele negócio também, né, tipo, a gente não sabe exatamente como que é o ritmo do trabalho nessas empresas, apesar que a gente ouve falar uma coisa ou outra, né? Mas às vezes pode ser o caso da pessoa simplesmente quer se... Tipo assim, estou ficando estressado pra caramba, o tanto que eu ganho não vale a pena os problemas que eu passo, tá? Eu prefiro sair e trabalhar num lugar menor, faço menos coisa, ganho menos, mas tenho uma qualidade de vida melhor, né? Tem muita gente que faz isso em várias áreas, né? Uhum. Ou ele, igual o Moni falou, ele pode ser só maluco, mas vamos tentar abrir outras possibilidades. Ou as duas coisas. Ou as duas coisas, nada impede. Dá o benefício da dúvida, né? É, exatamente. E atualmente tá com 87 anos, mais ou menos. Até segunda-feira. Supostamente, né? Uma que ninguém viu se ele tá vivo. Exato. Não tem foto recente. Tá caído na mesa de desenho. Só esqueleto lá, mas tudo bem. Coitado do cara. Mas dá uma tristeza, né? Seria interessante se a gente conseguisse... Que fosse uma entrevista dele, né? A gente vê alguma coisa e tal, mas dá pra entender, né? Enfim, né? Eu acho que cobrimos tudo que dava pra falar aí do Steve Ditko. É o que eu comentei, né? Toda vez que a gente conversa sobre ele, a gente descobre coisa nova. Então, provavelmente, existem outras coisas que a gente não falou aqui, mas... com esses trabalhos que a gente falou dele aqui, talvez uma pessoa que tá ouvindo, que seja fã do trabalho do Steve Ditko, pode correr atrás e ver mais coisas dele, né? Inclusive o que tá saindo atualmente e tudo mais, né? Algumas coletâneas, alguns trabalhos inéditos, eu acho ainda e tal. Alguma pessoa pode ter o contato com ele, né? Olha, você imagina? Vai saber. Contatos imediatos. De testeiro grau, né? Exato. Nossa, a pessoa encosta a testa na dele. se conectam. Manda a carta, essa, né? Caro Steve Ditko, essa sua testa é de verdade? Se ele tiver careca atualmente, deve ser fantástico, né? A testa vai lá em cima e desce. Assim. Isso. Bom, então é isso. Ô Marcos, sim, você tá direto aqui no Aracnofan falando alguma coisa e tal, mas faça seu mini jabá aí de outras coisas que você tem feito. Bom, você é o Marcos de verdade ou um dos AMV? Então, tá no forno ainda os AMV, porque tá difícil, viu, cara. Mas eu vou falar do carro-chefe primeiro, que é o... Miles Morales? É. Você vê. O carro-chefe dos meus trabalhos é o âmago, né? Por enquanto estou falando lá no diário de Dick Grayson ainda, tem chão pra caramba ainda. Logo tem mais novidades. Ah, tá em 51 ainda. Nossa! Tem uma eternidade pela frente ainda, mas vai ter bastante novidades ali logo em breve. E o jabá que tá saindo... O cara fala das histórias do Robin e doido é o cara que fica preso no quarto. Não, as histórias da Era de Ouro é de enlouquecer qualquer um, viu? Com certeza o Ditko leu bastante delas pra ficar daquele jeito. Ele era fãzão do Batman, né? É, então. Pois é. E conheceu o Jerry Robinson, né? Exatamente. Eu sei por quê, cara. O Diário de Grayson, eu fico pensando. Querido Diário, hoje nós vamos apresentar numa cidade chamada Gotham City. Espero que tudo corra bem. Seria bom o Diário de Dick Grayson. Batman me deixou pra trás de novo. Levei uma surra de novo. Viado. Calma, ele se apresenta com os pais, calma. Eu tenho medo do Diário quando ele começar a conhecer o Batman. Não, gente, aproveitem pra ler a Era de Ouro lá, vocês vão ver que o Batman é uma pessoa ruim da cabeça mesmo. Ali ele era ruim da cabeça, cara. Mas e, tipo assim, o treinamento do personagem? O treinamento que ele dava pro Robin era muito básico. Tipo assim, ele ia, via 8 bandidos lá na frente. Ele sentava na calçada e falava assim: Robin, vai lá e bate neles. Se lasque, Robin. O resumo da Era de Ouro do Robin era esse, praticamente. Já era um cara maduro, né? O Robin não era muito, muito novo, né? É outra época. Naquela época os caras amadureciam mais cedo. Tudo bem que o Capitão América levava uma criança pro campo de batalha, mas, né? É outro cara. É outro diário isso. Ah, mas o Bruce levava pra cama. Tem várias imagens, não sou eu inventando. É verdade, tem várias imagens mesmo. Mas continue, Marcos. Então, e o outro que tá saindo do forno também, logo, vocês vão conhecer uma lojinha chamada... Eu gosto de falar lojinha porque é bonitinho. A lojinha chamada Sala de Perigo, uma espécie de sebo virtual de quadrinhos. Vão procurando no Facebook, vocês vão achar alguma coisa em breve. Tô falando porque eu tô montando aos poucos ainda, tá? Ah, tá, entendi. Tá preparando tudo aí, né? Sim. Vai ser o quê? Só quadrinhos? Só quadrinhos e, assim, o diferencial é que eu dou um suporte, assim, pro colecionador e quem tá começando agora, quer dicas de leitura, quer se embrenhar muito, porque você sabe muito bem que é um labirinto, às vezes você lê um personagem só, acompanha um personagem só, tem bastante coisa, então a gente tem esse feedback com o cliente também. Ah, interessante. Certo. Tem previsão pra quando vai estar pronto, não? Então, já, a loja, praticamente o site eu já montei. Lá no Facebook eu montei uma página, tem o link lá da loja e tudo. É que eu tô catalogando as revistas agora que tá entrando. Tem muita, muita revista pra entrar. Porque, assim, é uma forma até de não só fazer a venda da revista, mas você dá até um conteúdo do que é aquela revista. De repente, se a pessoa gostou daquele artista... em especial, você fazer um pacote de revista daquele artista, você quer seguir ele, entendeu? É um suporte para colecionador mesmo. Muito interessante, legal mesmo. Logo, vocês vão ver bastante coisa sobre isso. E isso vai de frente com o âmago também. O âmago praticamente é um site para divulgar quadrinhos. Até eu falo até que eu escrevo mais para quem não é leitor, que quer conhecer o personagem. É bem legal quando eu tenho feedback de pessoas que estão começando a ler e não conheciam muito sobre quadrinhos e tá conhecendo agora e tal. E, assim, surgiu a necessidade de se montar uma loja, porque todo mundo fala assim: ah, eu li tal história, eu gostei. Onde eu encontro? Ah, aí é que tá. Então, eu falo assim, bom, eu tenho que montar um ponto pra isso também, né? Pra dar esse tipo de retorno. Trabalho completo, né? Com certeza. E também, a partir de novembro agora, lá no Cozinha do Inferno, o Marcos vai participar com a gente de um projetinho. Sim. Um projetinho classic, né? Em áudio. Difícil achar um podcast de quadrinho que não tá ele. Ou do Exatamente. Então, a partir provavelmente ali da segunda, terceira semana de novembro, a gente deve ter alguma novidade no cozinhadoinferno.com.br. Então, o Marcos estava escrevendo lá o diário do Matt, né? Pode deixar, gente. Eu vou atualizar. É que tá. Esse negócio da lojinha levou mais tempo. Mas vocês vão ter também o diário de Matt Murdock lá. Já tem, né? Uma boa parte lá. Tem bastante. Mas vai ter muito mais post lá no Cozinha do Inferno. Mais poste, vai ser mais difícil pra ele se movimentar. Vai. Eu falei, só esclarecendo, eu falei que você tava e vai voltar, né? Tipo, não é que eu tava do lado de Abandororo. Um dos meus clones vai ter que dar conta. O que tava trabalhando degenerou, né? O que estava. É. É que o que estava trabalhando, ele tava em assistência técnica. Né? Entendi. Ok. Bom, então fechamos por aqui e lembrando, né, o Tweepcast é o podcast mensal do aracnofan.com.br, temos fanpage, grupo no Facebook, tá tudo no post aí, né, e nós temos outros podcasts também, que toda quarta-feira nós temos o Tweepview Classic, em que a gente comenta cronologicamente todas as histórias do Homem-Aranha. Estamos em 79? Já passamos, ótimo, né? Ótimo ano. Não passamos já 79? Para de roubar minhas falas, Magari. Depende de qual história, qual revista, qual história. Esse cronologicamente é quase cronologicamente, viu, gente? Não, realmente, porque chegou chegou umas partes ali que elas estão. Tem um arco muito grande, aí às vezes a gente puxa uma revista pra fazer o arco completo e depois volta nas que ficaram pra trás, né? Então, estamos aí em meados de 79. E então toda quarta-feira temos esse programa, né? Toda sexta-feira temos o Tweep View, que a gente fala das revistas. Tentamos falar das revistas da Panini, só que ela não lança essas revistas, né? Mas enfim, tentamos falar delas. E de mais uma coisa ou outra, né? Atualmente estamos fazendo o desenho Homem-Aranha Ação Sem Limites. Diversão e alegria. Fala o nome certo das coisas. E isso a gente faz, né, toda semana, exceto na última semana do mês, que tem o Tweepcast, né? E a partir de novembro agora, atendendo a pedidos no grupo lá. Atendendo a pedidos do grupo lá que estão reclamando: ah, tem que ter no podcast, tem que ter uma parte pra responder os e-mails, responder os comentários e tal. Que a gente tirou porque ninguém mandava, né? Basicamente, mas enfim. A gente vai fazer o seguinte: a gente vai fazer um teste, né? Testa o que tem o Dirt. Na semana do cast, ou seja, na última semana de novembro, provavelmente na quarta-feira, não vou prometer, a gente vai fazer um programa separado, só de feedback sobre os comentários desse Tweepcast aqui, até o último view de novembro. Então provavelmente vai ser um programa curto, a gente só vai comentar o que o pessoal falou e tudo mais. Então se alguém quiser perguntar, se alguém quiser comentar o que a gente falou e tal, esse é o momento. Podem ou mandar pro e-mail que tá no post aqui, que é tweepcast@aracnofan.com.br, ou comenta nos posts do site dos programas, né? No grupo não, porque no grupo complica muito pra gente achar depois, né? Então comenta no site ou manda e-mail. E aí na última semana de novembro a gente comenta. Ô Marcos, depois você me passa o endereço de onde você comprou seus MVA. Eu vou precisar pra editar o podcast. Não, esse daí, se for o caso, eu edito esse daí, não é? A ideia é ser um programa pequeno. Bom, e agora sim, terminamos. Semana que vem, Tweep View Classic, View e etc. Então, até mais. Falou. Um beijo na testa pra todos. Aí, abraço. Falou, pessoal. Oh, valeu. Dois, três, testando. Oh, valeu, muito obrigado a todos. Eu que agradeço. Aí, Lucas, como é que foi? Primeiro podcast que você grava? Primeiro podcast. Como foi? Como se sentiu? Me senti contido e contrito. Que isso? Contrito? Peraí. Contrito não é aquele. Não, é constrito, né? Que é o vilão do Capitão América. Lá. Contrito. Que sente contrição, arrependido, pesaroso. Caramba, você arrependeu? Praticamente um Steve Ditko, né? Isso é que abraçar. Só que menor. Agora que eu entendi por que, que o Lucas usa imagens, só desenho no perfil, né? Se for foto, a gente vai ver que é praticamente o líder, né? Não, agora eu vou ter que postar uma foto normal agora. Você posta, tipo, levantando a cabeça, mostrando o queixo. A foto de aranha que ele tá aqui, pode ver que a máscara não coube pro rosto, porque para na testa. Exato. Vou trocar essa foto também agora. Fui humilhado aqui. Eu vou resolver isso.